Bem-vindo, amigos e amigas, ao Conexão Campo Cidade. Esse é o nosso 11º programa. Esse programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Hoje estamos com o quadro sextacamponesa.com.br. Olá, companheirada. O nosso programa foi visitar o Raízes do Brasil e falou com o nosso amigo Diego, camarada e apoiador do Movimento dos Pequenos Agricultores. Vão conferir como foi. Então, Diego, fala um pouco mais sobre essa proposta da cerveja artesanal aqui no Raízes do Brasil, como você começou a aproximação com o MPA. Bom, eu já conheço o trabalho do MPA, tem pouco mais de um ano, né? Sou professor de filosofia, né? Então sempre tive uma ligação com movimentos sociais, sempre interessei e militei também em diversas causas. E produzo cerveja. E através da produção de cerveja eu entrei em contato com o pessoal do MPA e a gente vem dialogando, eles fornecem mel também, eu produzo também hidromel, né? Então, e a gente também está produzindo em conjunto uma cerveja que leva açúcar mascavo, né? Que vai ser a cerveja aqui do hostel do Raízes do Brasil. Então essa cerveja ela vai ser vendida aqui, é um lugar importante, um lugar onde tem comidas orgânicas, e uma cerveja que tem tudo a ver, que leva açúcar mascavo orgânico, uma cerveja produzida sem conservantes, né, sem grãos transgênicos, né, então tem tudo a ver uma proposta com a outra. Quem quiser degustar a cerveja, vir aqui, né, comer os petiscos do Raízes do Brasil, é só aparecer aqui no hostel. É interessante. Que dias que são vendidas essa cerveja mesmo? Aqui normalmente funciona sexta, sábado e às vezes aos domingos, né? Mas o grande dia mesmo é sábado, que tem o café da manhã camponês, né? Que vai de 9 a meio-dia, e a partir de meio-dia tem é como se fosse um bar com petiscos, né? Então as pessoas podem vir, continua tendo as comidas do café da manhã, mas à tarde também tem um foco maior em petiscos, e aí o pessoal prefere também tomar uma cerveja, né? E aí tem as cervejas artesanais aqui. Muito obrigado, Diego. Muito esclarecedor. E fica o convite que o nosso amigo Diego disse, hein? Rua Áurea, número 80, Raízes do Brasil. Um abraço. Estamos juntos na Aliança Camponesa Operária, por soberania alimentar.